Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje daremos sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais com o desafio 26. O amor é Jesus Cristo. Lindo nome, né? Nome sobre todo nome. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4:9. De todas as coisas que o amor nos leva a fazer como pais, nada é mais importante do que guiar o coração de nossos filhos a uma relação real e viva com Deus. Nada. Não podemos dizer que fizemos tudo o que pudemos até que tenhamos apresentado um amor maior e mostrado como Jesus Cristo pode dar a paz verdadeira com Deus. Talvez você não conheça a Deus de forma pessoal. Talvez não tenha encontrado o seu perdão e nem aceito o sacrifício amoroso de Cristo por você na cruz, nem tampouco tenha confiado sua vida a Ele. Se isso é verdade, não é por acaso que você está lendo, acompanhando a leitura desse livro. No mais profundo de nosso amor por nossos filhos, há um desejo de compreendê-los e ensiná-los o mais importante na vida. E quando todo o resto desaparece, algo permanece como o mais importante. Deus nos criou e também criou os nossos filhos com um propósito eterno em mente, que nos tornássemos em seus filhos, conhecêssemos o seu amor e que o honrássemos com as nossas vidas e passar a eternidade junto deles. João 3,16. Por isso, o Filho de Deus veio à terra como bebê, foi nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, Gálatas 4:4-5, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, Hebreus 2:15. Sem dúvida, você já se sentiu alguma vez escravo do pecado e experimentou o temor à morte. Todos nós sabemos que somos imperfeitos, não temos todas as respostas. Sabemos que algum dia morreremos, só depois conhece os mistérios que jazem além da sepultura e promete que nos julgar pelo que fizemos na terra. Romanos 14:10-12. Como afirma a Bíblia, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos nós, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há um lugar, o mundo com justiça. Que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:30-31. Descanse tranquilo ao saber que você e seus filhos podem experimentar uma liberdade eterna da culpa, do temor, do desespero e da vergonha. A pessoa cujo exterior você se esforça para transformar pode ser abençoada, transformada e energizada pelo amor e poder de Deus em seu interior. Só uma verdade leva a essa certeza. Há mais de 2000 anos, um homem chamado Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, caminhou com perfeição humana e esteve disposto a derramar o seu sangue por mim e por você. A Bíblia explica que seu nascimento foi único, sua vida cumpriu centenas de profecias, seu ensino revelou a verdade eterna, seu amor foi insuperável e seu sacrifício na cruz foi perfeito e completo. Ele aceitou o castigo que merecíamos e pagou o preço que nós devíamos a um Deus justo para tirar a nossa culpa. Graças a Cristo, Deus convida você e eu e aos nossos filhos a nos afastarmos de nossos pecados, invocar o nome de Jesus e colocar nossa fé nele. Romanos 10:13. Você é convidada a confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10:9. Ao abrir seu coração a Deus, sua promessa é simples, profunda e segura. Será salvo. E isso vem como uma promessa para o resto da vida. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10:11. Recebe o perdão imerecido, paz e esperança reais, uma relação com Deus e vida eterna agora mesmo, que seguirão depois da morte e da sepultura. Assim é o amor de Deus por você, Assim é o amor de Deus por seus filhos. Não é necessário que você compreenda tudo sobre Deus para que chegue a Ele e confie em seu nome. Não é necessário que saiba tudo para falar aos seus filhos do seu amor. O Senhor os amou desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Mas em seu amor, convida você a colaborar com Ele em cada passo da vida de seus filhos. Nossos filhos nunca devem ser forçados a tomar nenhum tipo de decisão espiritual se não estão prontos. Apressá-los só provoca rejeição, ao invés de desejar abraçar a fé e vivê-la. Portanto, os pais deveriam se concentrar em ser um exemplo do amor de Deus por seus filhos, orar por sua salvação e plantar com paciência as sementes da vida sobre Jesus em seus corações. Em algum momento, Deus pode ajudá-los a compreender que são imperfeitos e pecaminosos e que precisam do perdão de Deus. Quando tocar seus corações, Deus abrirá portas para que conversem e dará a você um privilégio de mostrar a seus filhos como chegar a Ele e colocar seus corações em suas mãos. Nesse momento, Ele colocará seu espírito neles. Essa é uma das maiores alegrias da vida e uma das maiores prioridades da criação de filhos. Quando seus filhos confiarem nele e começarem a crescer na fé, você poderá mostrar para eles que viver com Jesus pode abençoar todos os aspectos de sua vida. O que Cristo fizer no coração deles os guiará, os fortalecerá e os restaurará para que tenham uma vida abundante de alegria e significado. O que mais seus filhos precisam em seus corações é de Jesus. Ajudá-los a conhecê-lo e segui-lo a cada dia deve ser uma prioridade em suas orações e em seu estímulo amoroso. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos dessa salvação, dessa graça imerecida. Vamos ao desafio. Pergunte-se se você tem realmente confiado em Cristo como Salvador e Senhor. Se a sua resposta for positiva, agradeça por seu valioso presente. Se não for, você pode resolver essa questão hoje mesmo, afastando-se do seu pecado e pedindo a Deus seu perdão e sua salvação. Depois fale com seus filhos sobre a verdade de Deus e sua história. Pontos para vocês refletirem. Como você está em sua caminhada de fé? E como estão seus filhos? Alguma vez falou com eles abertamente sobre sua jornada de fé? Se você não tem certeza de sua salvação, considere a leitura do pequeno livro de 1 João, da parte final de sua Bíblia, para obter clareza e segurança. E agora, eu quero fazer um convite para você. Para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de religião, eu não estou pregando nenhuma igreja, eu estou falando de Jesus. Daquele que está acima de todos. E há um princípio para que nós possamos nos aproximar de Deus. E o texto mesmo falou em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? E nós costumamos fazer uma oração, que nós chamamos oração de confissão. E eu convido você a fazer essa oração. É uma oração que vai só te dar tudo aquilo que você precisa para que tenha vida e vida em abundância. É a oração onde você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Se você quiser fazer essa oração comigo, repita essas palavras. Deus, reconheço que não tenho vivido minha vida para Ti até agora. Tenho vivido para mim mesmo, e isso é errado. Senhor, eu preciso de Ti em minha vida. Eu Te quero em minha vida. Reconheço o trabalho completo de Teu Filho Jesus em ter dado Sua vida por mim na cruz do Calvário. Desejo muito ter o perdão que tens oferecido a mim tão livremente através do Seu sacrifício. Entre na minha vida agora, Senhor. Faça morada no meu coração e seja meu Rei, meu Senhor e meu Salvador. De hoje em diante, não serei mais controlado por meu pecado ou pelo meu desejo de agradar a mim mesmo, mas seguirei a ti todos os dias da minha vida. Esses dias estão nas tuas mãos. Por isso eu oro, no nome precioso e santo de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração, bem-vindo. Bem-vindo a essa família linda, que é a família do Senhor. Amém? Deus te abençoe e um lindo dia na presença do Senhor.